os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. No programa de hoje, você vai ouvir também... Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. Plenty of room at the Hotel California. You're Uma estrela nata. Sua vocação o livrou de um caminho que poderia não ser bem sucedido. Chuck Berry chegou a viver em reformatório na adolescência por causa de uma tentativa de assalto. Ainda antes da fama, trabalhou em uma montadora de carros e fazia curso noturno de cabeleireiro. Aos 26 anos, gravou seu primeiro compacto, Maybelline. Com este disco, lançado em 55, chegou ao quinto lugar nas paradas dos Estados Unidos. A partir daí, não parou mais. Suas canções emplacavam uma atrás da outra, sempre falando para a juventude de sexo, carro e rock and roll. Chuck Berry, Johnny B. Goode. Down in Louisiana, close to New Orleans, way back up in the woods among the evergreens, Crazy Love. F.R. Dave, Words Don't Come Easy. Hold you and love you and kiss you and keep you till my dying day. You just laugh. O single Lying Eyes proporciona à banda seu primeiro Grammy. No mesmo ano, o single Best of My Love foi o número 1 da Billboard. One of These Nights, álbum lançado em 75, obteve tanto sucesso quanto On the Border. A banda tornara-se então um dos maiores sucessos comerciais dos Estados Unidos. O ápice do Eagles veio em 76 com o lançamento de Hotel California, quando Lydon foi substituído por John Walsh. O álbum foi o vencedor do Grammy de 77, cuja faixa título é considerada um dos grandes clássicos do rock com seu inspirado solo de guitarra. Eagles, Hotel California. Yeah. Jackson 5, Going Back to Indiana. 1970. Donna Summer, Bad Girls. 1979. Thank you. Exagerado por natureza, Elton John nasceu Reginald Kenneth Dewey em 25 de março de 1947 em Pinner, no interior da Inglaterra. Filho de um trompetista da Força Aérea Britânica, o pequeno Reginald já tocava piano aos 4 anos e aos 11 se dirigia à Real Academia de Música de Londres, onde estudou por 6 anos até se encher e partir para a estrada. Em 61, encarava uma jornada tripla. Dividia seu tempo entre sua primeira banda, Blues Zoology, os serviços de office boy para uma editora e seu set como pianista de um hotel. Após passar o ano de 65 acompanhando artistas americanos como Major Lance e Doris Troy and the Bluebells em suas turnês britânicas, em 66 a Blues Zoology foi contratada como banda de apoio do cantor Long John Baldry, excursionando por todo o país. Insatisfeito com o controle de Baldry sobre o grupo, Reginald seguia à procura de outras oportunidades. Elton John, I Don't Wanna Go On With You Like That. 1988. Oh! Scorpions, Wind of Change. 1990. Dedicada a você. Thank you. Caixinha de Surpresa. Aqui, só sucessos. Todas as músicas que você ouve neste programa foram consagradas pelo público ao longo de 40 anos, cada qual a seu tempo. Agora, para você, o sucesso de Wet, Wet, Wet, Júlia 6. 1995. Sorry now. funny how I didn't notice. Here we go again, finding things we never win. It seems our love was standing still. Steve Wonder, We Can Work It Out. 1971. hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Work it out with me, baby. Work it out with me, baby. Menudos, Bob Rosa, If You're Not Here By My Side. Make it